Westside. Droga aqui são poucos quem nunca usou, maioria ainda usa, algum dia participou. Se procura por refúgio vai da própria consciência. Muitos vão no embalo e vão na sobra só na sexta. No baque pela noite carregando agonia, perdido na cidade sempre atrás de. Mas observador distante o movimento ao seu redor. Caminhar rapidamente só provoca o suor. Voltar não dá, é só esticar e aspirar que uma pá de coisa começa a mudar. Eu sei a mente fica fraca, muitas aguçadas. Prefere o prato, vários beijos à lata. Tem fumaça na praça, que é fiel à tua tribo. Ponto de encontro, destruição dos amigos. Passado só de grama, agora vende só de quilo. Perdeu a inocência, ganhou fama de bandido. Fantasia na trilha, mas que poesia. Calamidade pública já é fato. A luz do dia, bairro centro, os cartão postal de Porto Alegre. Muitos não vê nada do tanto que acontece. O lixo pega, a polícia e bandido tão sempre em choque. Será o motivo que revolta a metrópole. Noite sombria, madrugada sinistra, tiroteio no asfalto tá causando muita vítima. Bala perdida da família leva a filha pra caminho da escola pela pólvora surpreendida. Bem diferente do perigo procurar de começar e pra entra numa de roubar. Reunião com os amigos pra saber qual é da fita. Quem que leva droga, o ferro vai com a mina. Pra polícia é como gangue, bonde dos baile funk. Perigo só se nota quando no salão escorre sangue. Nova era, Brasil, planeta Terra. Vida são levadas por simples gritos de guerra. Pra toda a zona sul, leste, oeste, zona norte. Só não deixe seus nervos entrar em choque. Nervos em choque, pulmão que encolhe. Nasce rico, fica pobre, quem sabe a morte. Sair vivo é pura sorte só, mas com relato de um fato. Louco que se atira no mundo fantasiado. Nervos em choque, pulmão que encolhe. Nasce rico, fica pobre, quem sabe a morte. Sair vivo é pura sorte só, mas com relato de um fato. Louco que se atira no mundo fantasiado. Cotidiano de maldade, todos cantos da cidade. Polícia investiga mais um caso de pilantragem. Tráfico sempre na situação, até traz indivíduo, mas não deixa de ser opção. Quem tem, tem, mas quem não tem, faz seu corre. O povo mais humilde, como sempre, só se vai atrás do dinheiro, na rotina é infernal. Assim prossegue o dia nos guetos da capital. Muitos que se vão, maioria sem noção. São integrantes de gangues, comandantes de facção. Armas de fogo, traz apoio pra segurança no morro. Filho aumenta a dose, mãe pede socorro só. Alma perdida, mente que inflama. Família enlouquece acorrendo o filho na cama. Pra tu que é pai, é bom ficar esperto. Companhia nem sempre é falta de sucesso. O crime sucede, justiça impede. Nem põe limite como se fosse um teste. Na manga é só valete da peste. O crime se patra sofrimento até de internet. Pra quem for de menor, é bom que reflita. Será que a vírgula é mais que o peso da vida? Ganância por fama se expande como epidemia. Assim aumenta os bondes no shopping na luz do dia. Interprete como quiser, venha quem vier. Não precisa dos bondes pra dizer qual que é. Melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Mas também tira o chapéu, nego, quem nunca sai do lado. A lágrima da mãe que perdeu um filho, a lágrima que cai de alguém que perdeu um amigo. A alma não esquece, o coração absorve. Lá em cima é com Deus, aqui embaixo a gente resolve. Vida é como eclipse, como apocalipse. Mal que vem por bem, negão, identifique-se. Pra toda a zona sul, leste, oeste, zona norte. Só não deixe seus nervos entrar em choque. Nervos em choque, pulmão que encolhe. Nasce rico, fica pobre, quem sabe a morte. Sair vivo é pura sorte só, mas um relato de um fato. Louco que se atira no mundo fantasiado. Nervos em choque, pulmão que encolhe. Nasce rico, fica pobre, quem sabe a morte. Sair vivo é pura sorte só, mas um relato de um fato. Louco que se atira no mundo fantasiado.